晚上好。 Com a 1.500 pés, meu controle 120, decimal 8. Tango Romeo, mantenha sua grávida de voo de Drive, litoral sul, o nome é Sam. Posso mude código para 0126. Também para o nome de Alto Vocês. Pela para o sequenciamento, mantenha a proa 2195, está limitado pela radial 2, vai chegar em Vélez Salvador. Deixa para 3.000 pontos, a gente não vai assim. Deixa para 3.000 pontos, deixa na 6141. O processo na aproximação 10 horas, 8.8 milhas, como este, passa 2.600 pés para 2.000 pés, Embraer 190 com 190 de grau 5. Azul 4422, informe um helicóptero Romeo 44 entre Duna e Tindra, e interfere na sua aproximação a 500 pés. Para o Itapuã, número 26, número 20, 208, por favor. Para o Itapuã, número 208, coração. Passou para o Itapuã, 24, 25, 26. Para o Itapuã, litoral sul, número 27, quando possível, estimado de pouso, no São Paulo. Aguarde, foi fácil inicialmente, voo 2008. É o 5, no 6056. Inicialmente até o 1.107, pelo Romeu Lanço. Na sua aproximação, está na sua posição de 10 horas, 6.2 milhas, rumo nordeste, é meu 44. Atacando o Kilo Romeo Osta, informa o próximo na sua posição de 10 horas, 3.5 milhas, como sudoeste, mantendo o nome de Cerro, com bravo na venda do Sapá. Azul 9113, aguarde. Abatango Eco, Zulu 90, 57 milhas, oeste de Salvador. Mantenha sobre regra de voo visuais, nível de voo na 05, no abraço do conhecimento do controle no setor. Para servir de informação de voo e alerta, chame 100-128-8, ao 100-126-0. Ela é 6141, complexo de procedimento, torre 118-95. Hotel Romeu Golf para pouso em marcha de torre 118-95. Posso falar controlado, está para 2.500 pés, adição 015, autorizado final do procedimento ELS-3. Aqui são as zero, vou estabilizar. Tempo Romeu para o Procedimento Sinal de Souza, no Morro de São Paulo. Passando Romeu Charles X-Ray. Contato radar 7,5 milhas. Para oeste de Salvador, mantenha a sobrança de voo visual a parte para a descida. Vem na proa do céu. Registro na 095. Azul 91113, informe tráfego 10 horas, 18 milhas, em sudeste, mantendo o nível de voo 095, Papa Alfa 34. Milhas, com o nordeste, passando o nível de voo 117, para o 1.500 pés, igual a 1.900. Abatantinho Romeu Alfa, repórter de trânsito de Salvador. Abatantinho Romeu Alfa, repórter de trânsito de Salvador. Azul 91113, serviço com radar encerrado 55 milhas zona oeste de Salvador. Chame a rádio feira, frequência 131 do Sol 3. Até com o Tango Romeu Charlie Taxiway, desça para 3.100 e isso não dá um tempo. De 9 horas, 6.1 milhas com destino Morro de São Paulo, estimando o pouso no mesmo, 1601. Está sobre o serviço de informação de voo alerta da pouso. Estamos 0 vento 00 graus, 109. Salvador, azul 2788. Azul 2788, contato radar na decolagem, saiu da bomba, se ele manter o número de voo 170. Seu Zaita Momo, solicita livrar a restrição da 11ª, 15ª milha. Fale de restrição, subiu mantendo de voo 170, azul 2788. Momo, livre de restrição, 2788, claro. Necessita de via direita, pedido informação inicialmente pro S330. 330, por quantas milhas? Aproximadamente 25 milhas. Sim, saiu de desvio, azul 2788, repassa a terra no seu desvio. Afirmativo, informaremos após o teste de desvio, 2788. Bruno 885, vai a Lovainha para interceptar a Serra da Ponte. Deixa a parede de voo 060, a gente na 015. Sobre a 964, controle Salvador, via chegada por mais de ano, deixa para o nível de voo 070, ajuste ao 095. O 2788 tem condições de voar na proa 040? Sim, após os desvios necessários, você pode ter condições de voar na proa 040? Como é que informa? O 2788, como que há um helicóptero? Aeronave, em aproximação para Salvador, na chegada 10 do Boeing 737-600, faça no nível de voo 60. A barra da estrada Alfa Kilo, estamos com a Recife, frequência 126 do São Zero, alterna 128 do São 8. Ano Torre, 118 da Soma 5. Nossa, vou ficar autorizado em imaginar a responsabilidade do 7. Para o Romeu, Charlie, Sapatão, Romeu, Charlie, S2. Deixa para o 9500, pega isso, mas olha no 5, após ser alta de bloco, então, por favor. Fantasminas? Deixa para 410 ou no 885, ajuste 905. Informado, Lajão, agora. 2788, 17 milhas, norte de Salvador, reassuma a navegação na proa de Paulo Afonso. Gol 1964, desça para o número de voo 050. 2230, desça para o número de voo 060. Aparelho 230, inicie redução para 2209. Controle Salvador, sendo identificação e essa data por meio de ONU, desça até o nível de voo no 60, a gente está agora no 5. 118.195. Aparelho 2230, autorizado final do procedimento EGSF6, a pista na 0 é a pista cruzada. Prático de pré-carga na aproximação, 12 horas, 7.3 milhas, 185 de graus, fim de banho 737. Solo 17, direito no 21, resto com 9. pega a gente na 05 até a restrição de velocidade e altitude na posição de etapa. Luna, eu estou na minha diretoria. 11, 118, 295. 1589.0, 0, 0 graus, 1, 1, 9. Hotel Foxtrot, la piscina 0 è posto autorizzato. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 9165, cruzando 1300, Nação do Ponto Nautilus. Azul 9165, contato a banda de colagem, dia saída São Paulo, subi mantendo o voo 320. Nação 320, Nação Ouro Azul 9165.